Homem pássaro! Homem pássaro, temos uma emboscada no. Algum problema, Falcão 7? Não tem perigo ele ficar pousado em cima do painel? As suas garras estão bem perto do botão do juízo final. É perigoso. O Vingador? Bobagem! Ele foi bem treinado no painel. Observe! Vingador! Café para o Homem Pássaro! Vamos, Vingador! Você consegue! Café para o Homem Pássaro! Homem pássaro! Homem pássaro! Homem pássaro! Eu não falei que o Vingador nunca se. Pá, pá, pá, pá.